Cifrão. 33, 15, taxi Alfa, reporta antes da direta. Alfa, reportaremos antes da direta, 35. Agora 3193 autorizado, né, Matheus Rosendo? Autorizado, né, Matheus, 3193. Nossa, Juliette, 163 ou 5? 3 no 5, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 163 no 5. Decimal 9 5, have a good land. 9 5, have a good land. 3 2 Salvador, boa tarde, Alfa 6, 3 2 6. Chilene é 3 Alfa, porta antes da Juliette. Alfa, porta antes da Juliette, gente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso 5626. Guardando autorização de pouso 5626. 3193, livre decolagem, vento 1160 graus, 8 nãs. Livre decolagem, vento 3193. M3 2000, autorizado a ingressar a Juliette, portão 01. De Juliette para 01, 63, 2000. Passou externo, baixado travado, final no 035626. 5626, livre pouso, 160 graus, 8 mais. Livre, pouso não no 035626. 3193, decola aos 35, controle 208. 208, bom. Salvador, bom dia. Boa tarde, da 3193, decolado da El. Boa tarde, da 3193, contato radar, sobre o nível de voo 360, saída da El. Presa por delay da 3193. Autorizado. É, da 3193. Qual foi o horário do plano? 1806. Que a gente aguarde o plano não consta em mesmo sistema. Se constar, eu chamo o sistema. Poxa, obrigado. Controle 35490. Prossiga 5490. Autorizada após código aprário na Petrolina. Positivo. Muito grato. Salvador, boa tarde. Gol 1966, frente da Zulu. 1966, desça nível 050, chegada a Mari. Para os 50 na Mari, 1966. Poderia voar em SAP, senhor, para evitar um cúmulo da nossa direita? Autorizado. Dá pra gente em SAP, obrigado. Trip 5490, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 125, 126, bom trabalho aí para todos, colegas. Grato. É Alfa aqui. Boa tarde. Descida ao nível de correção. Desça para 4.000. 4.000 pés, o ajuste no 096, chegada bom. Ajuste 4.065, pronto, 4. Autorizado Campinas, nível 3, 4.0. Eu preciso 1.0, bridge. Não preciso 1.06. Bravo Tesouro, direto Trivi e a força conforme o decola da 1.0, primeira curva direita, saída da El, Lida, Mótila. Transponder 5435, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Campinas, nível 340, da El, Lida, Mótila, transponder 0.0.3, 0.3, 0.8. Fazer o 4.065, eu fiz o 1.0, bridge, eu fiz o 1.06, Belo Horizonte, direto trip. Tá positivo, eu fiz o 1.0, bridge, eu fiz o 1.06, THZ, trip. O azul 40, né? Regimento Goiás, chame quando ponto, pushback treinamento. Chama lá. Salvador, o Xené 61142, posição 5, pushback de estacionamento. Xené 1142, autorizado para o pushback de estacionamento, chama a taxa. Chama a taxa, 1142. Sam 3193, chama Recife, frequência 25.1, secundário 13395, bom voo. 13395, boa tarde, boa tarde. Atingindo o 050, vou no 966. O 966 desce para 2000, o ajuste no 096 está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2000, o 096, reposto estabilizado, vou no 966. Telemetria 315, informo que, de acordo com o OTAN, de 17h30 às 19h, a rota para Guarulhos seria via Upzulu 44. Eu preciso do 44, eu vou pedir a troca à nossa companhia. Obrigado. Salvador. Está confirmando a aerovia para o 6315? É o Pesulu 44. Pesulu 44, obrigado. Para o táxi, o Janer 6142, temos 144 a bordo, 3h30, alternando na sala. Janer 6142, autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, quando o ponto de espera chama a torre 1 no 895, 8096. Pátio Índia, Ponte Pera, Dona 0, 1895, com o 316, ou 61942. Então, não seria pela saída prevista, pela Zulu 4463, não sei? O Xenem 3-5, saída prevista é o Leda Bidev. Israel Leda Bidev, obrigado. Salvador, boa tarde, CNRM 142, próximo ao ponto de esperador, zero pronto. Autorizado, 142, alinhagem decolar, 180 graus, 8 nãs. Livre decolagem na zero, CNRM 142. Fabrício Anéia, chegou o 1966. Estabilizou no LS, chegou no 966. O 966, completa final, cheque o trem, torre 1895, composto. 1895, boa. Salvador, boa tarde, Gona 966, uma milha e meia de distância. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, Gona 966. Cheque treino de pouso, 1-60, 1-0-0-9. Autorizado, pouso no zero, baixar de checada, voo 1-9-6-6. 6-1-4-2, decola o 50, controle 208. 208, 6-1-4-2. Pastelo, tá autorizado, voo 1-0-9-7. Autorizado, 2000, ajuste 1-0-9-6, resposta estabilizada na final, 1-0-9-7. Já na frente vai repassar. Controle Salvador, boa tarde, CNR 6142, cruzando 1500, se possível, vai, Jamo. Boa tarde, 6142, contato radar, sobe o nível de voo 350, autorizado, Jamo. Autorizado 350, direto Jamo, 6142. Barulho. Sete, Xené, meia, três, um, cinco. Guarde minuto, quatro. Guardando. Fala, boa tarde, Gona 966, livrando. Gona 966, ataque de alfa, reporte antes da Juliette. Não, foi reportar antes da Juliette, Gona 966. Rivera 97, Zulu confere, guarde minuto 4. Alfonso da Juliette, Gona 966. Gona 966, ingressa Juliette, portão 09, segue o Follow-me através do 62. Juliette, posição 9, vai seguir o Follow-me através do 62, Gona 966. Estabilizou, baixou e travou. Vou na 097. 097, completa final, torre 1895, uma pouso. Obrigado. Salvador, gol 1844, boa tarde, centro das condições para Aracaju. 1884, nossa coisa Zulu, pode cópia, número 3. Centro da Zulu, 1844. Confirma o vento, por favor. 160 graus, 10 mais. Obrigado. Temos chuva aproximada do setor sul do campo, viu? Senhor, observado, obrigado. Pessoal. Você consiga? Estamos aguardando aqui a posição do centro para coordenar a rota. Eu preciso do 4-4. Pode só mais um minuto, 4. Oh, muito obrigado. Hotel Lima Tango, procede Serra Novembro, Juliette Delta para Salvador. Qual transponder alocado? Condições visuais, o Hotel Lima Tango reporta na rotatória. Bola da 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral. Em via Golf 677. Coral, apoio modificação, segue visual nível 065. Transponder 5431, no controle Salvador 20.8. Hotel Lima Tango, confirme o tipo. Net. Bola 884, pronto, 4. Voo no 8844. Cópia no 8844. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponde 5443, controle em 120, decimal 8. 230 Aracaju, Golf 677, decola 10, Puca, Jamo, Caju. 5443208. Bono 884, regimento Correia Chico, quando pronto, despegue da meta. Na meia dúzia. Salvador, boa tarde, Bono 967. Bono 967, Bono 5, C alto. Guarde minuto 4. Escuta, senta, Zulu. Solo ao 58, ele vai direito, 129 chama. Olha, Brana, Fox, Fox, Fox, 29, da minha 315. Está escutando o solo? Você escuta você, Gato? É, confirme se a companhia fez alguma CHG para o PESO 44? Não, negativo. Não tem nenhuma informação, não. Poxa, na minha 305, chega a companhia que Centro Recife está só esperando a CHG para liberar o plano, senhor. Ah, tá ok, vamos confirmar aqui, obrigado. Salve, Salvador, contagem, bom, 097, taxi 6, alfa. Bola 097, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 097. Solo, o azul 4065, portão 8, pushback, acionamento. Azul 4065, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Chamará, obrigado. Posso falar o Xené 6305? Prossiga. Só para confirmar, você está esperando CHG da Upper Zulu 44 ou o que a gente tem aqui na navegação aqui? É uma CHG para voar de acordo com o Otan. Tem um Otan aqui que diz que das 17h30 às 19h, a rota preferencial para Guarulhos é via Upper Zulu 44. É isso aí, vamos confirmar com eles lá. Obrigado, viu? Bola 097, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 097. Bola 967, pronto cópia? Pronto cópia, bola 967. Bola 967, 30 do Galeão, nível 360, via Pesolou 90, SMAP, direto Luxo, direto Barbacena e após conforme rota. Decola da 90, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5436, controle Salvador em 20.8. 360 aprovado pro Galeão. Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, conforme onde vou apresentar. Dael, Leda, Motiva. Decola da 10, curva direita, 5436-108. Regimento correto, chame com pronto. Voo 967. Será no 4. Sente. Tudo assim, ó. Hotel Lima Maçã Angustiante, chame a torre em Uno, 18 decimal 95, bom pouso. Azul 4065, todos os ataques da parte 1 no Índia, quando no ponto espera chama a torre 1 no último 95, altímetro 9096. Isso aqui, vai aproximar para o 7? Sim, qual é a parte 3? É, o parte 3 é negativo, não é possível pouso no parte 3, qualquer. Okay. Ok, então tá, se tu ciente, vai fazer base então curta pra 1-0 e depois faz 3 e chama na final. O 1-0-9-7, o taxamento de um Embraer da Azul até o ponto de espera, após a passagem do mesmo, autorizado no ingressar de LED, portão 1-0. Ok, levando o táxi do Azul até o ponto de espera, após a passagem do mesmo, autorizado no táxi, portão 10, 1-0-9-7. Lima, tipo, pontou no pátio, Índia, pontou no ponto de espera, torre 1 no último 95. Obrigado, Lima, obrigado. Nada. Guarde para push back funcionamento. Trabalhei, aguardando o motor de baixo. Chile 63 no 5, não escuto para cópia? Pronto para cópia, 63 no 5. Autorizado Guarulhos, nível 360, via UPSLU 44. Decola da 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bidev. Transponda 5434, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, para Guarulhos, apresurou 44, decora da 90 com curva direita, da El, Leda, Bidev. 5434, transponda 208, Oxalé 6305. Atendimento correto, chama que eu não pronto, que estiver questionamento. Agora, obrigado. Autorizado pushback, chama táxi. Trabalhei táxi, 884. Solo Salvador, nosso cordial, boa tarde. 35241, decente da informação Alfa para a cópia conquista. 35241, Alfa confere, mais ou menos 4. Decente, o Lima Tango está autorizado a pista 10, vai correr sobre a pista até ali a metade, até taxiway Delta e livrar para entrar pela Kilo no parte 3 e tentar a sinalização, ok? Tá. Vou mostrar que você é bravo, mais de minuto 4. E aqui, sai livrar aqui pela primeira então, pela Índia. Índia, pátio, ok? E depois ingressa na entrada do pátio 3, ok? Não sobrevoe as áreas gramadas para não sujar aí as taxiways. ...065, decola 07, controle 208. 208, azul, controle 065, boa. Matando, ingresso pátio 3, atento sinalização. Saída da El. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da El. 340 da El, azul 4065. 35241, pronto, Cap. P5241, pronto para cópia? Afirmo, pronto, 5241. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto ao Pilar, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5455, controle Salvador em 20.8. Nível 200 para a Vitória da Conquista na saída Arbor, transição Elefa. Depois eu varo o Plor e após Vitória da Conquista, o transpondre é o 5455 e o controle 120.8, 5241. 5241, consentimento correto, chama quando pronto, pushback acionamento. Pushback acionamento 5241, graças. Para o táxi, voo 84, alterando Recife, 2 horas do Brasil, 84 agora. O voo 884, usando táxi via parte 1 no Índia, quando no ponto espera a torre 1895, voo altimetro 9016. Autorizado, parte até o ponto espera, voo 884. 50, QNH 10016, autorizada a chegada a Mari. Da Golf Papa, pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 100, decola da 10, primeira curva à direita, perfil de subida Coral. Pós Coral direto Arubi, direto Belo Horizonte e segue conforme a rota do plano. O transponder 5422, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 100, decola pela 10, primeira curva à direita na saída Coral, após Arubi. Trava da rua e roça no meu plano. O transponder 422 e controle no 20.8. Passa o golfo papá, quando eles me correm, chama quando pronto. Coordenando com a equipe de solo para o ingresso do Tony da Gol na Índia. Autorizado para o Spectre, na minha chama, tá? Eu acho que da Gol, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, né, do Janais. Prossiga, hotel Lima Tango. 2172, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 060. QNH 10016, autorizado a chegada a Mari. Olha, o azul 4065 poderia navegar ótima devido à formação próxima à Leda? O azul 4065, aguarde coordenação. Obrigado. Azul 4065, da presente, vou indo pro de bridge. Bridge, Azul 4065. Decola 013, controle 208. Ok, nós, 2081, obrigado, 208. DOB, o Chinem 3 no 5? 160. O Chinem 3 no 5, livre táxi da Índia, quando o ponto espera a torre 1 no 895, otimito 906. Prossiga. Taxi 3, pressionar. Pressionar, chama táxi, Oscar Golf Papa. Oscar Golf Papa. Afirmativo, tá pronto pra cópia? Autorizado Salvador, RMAR, visual, rota direta. Decola do PAT 3. Comprou a norte, 3.01143, controle Salvador 120.8, torre 1 na noite, se não fica. Não se encontra no pátio 3, quantos a bordo? Sente, o Antônio Matão, sumi torre 1 na noite, se não fica. Lima Tango está autorizado a acionar a chapa do táxi. Está autorizado então vir aqui até próximo à cabeceira. Mesmo caminho que fez chegando, faz saindo, aguarda atrás da Avianca para decolar direto ali depois comprou a da Rima. Torreão, Avianca 6315. 6315, autorizado a alinhar e decolar. Vento 1, 50 graus, 5 nós. Irmão, aqui o Mochelé 6315 ali decolar. Azul 4065, passa nível 160. Chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna em 13395, bom voo. 13395, Azul 4065, boa. Marinha 7069, controle Salvador, prossiga. Alô 967, tu levanta o pushback pra mim, chama táxi. Botar a táxi, gol 967. Reporte no farol da barra. Marinha 7069, sob condições visuais, 500 pés, QNH em Salvador, 10116. Passar o 060 para 5000, Oxané 6314. Oxané 6314, desça para 2000 pés, QNH 10116. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, livre da restrição de altitude em Itália. Gente, desce para 2000 com 1016, livre da restrição de altitude em TAP, autorizado ILS, quadra estabilizado, Oxané 6314. Oxané 6314, forma o tráfego na posição de 12 horas, 13 milhas. Rumo oeste, mantendo 500 pés, um Super Puma da Marinha do Brasil. Tá, ciência, tráfego, Chanel 4. Pousa Rimar, o vento no 40 graus, 8 nós, caso seja possível, informe no som. Beleza, graças, até a próxima aí, muito obrigado. Center 217, Skokie Knight Dance, descend to flight level 050, QNH1016, cleared both arrival. Gol no 620, controle Salvador, desça para nível 070. QNH 1016, autorizado, chegada Mari. Gol no 620, da presente Voitap. Oxanay 6315. Oxanay 6315, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída dela. Marinha 7069, ciente, reporte novo através do Pituaçu. Cap. TAM 3154, controle de Salvador, desça para nível 080, QNH 1016, autorizada a chegada a Mari. 080, chegada a Mari. O 1884, chame centro Recife em 126.85, alterna em 125.45. 125, 884, obrigado. Valendo, 6395 da Oxalé. Autorização para ataque 1967, temos 118, 350, alternado Campinas. Polo 967, livre ataque via Índia, com espera chamar a torre 1895, altímetro 9016. Via Índia, com espera 1895, 9016, altímetro, gol 967, boa tarde. Acho que a Google Papá segue o Vang da Gua até o ponto de espera. Via Pati 1 no Índia, quando lá, chame torre 1 no 895, time 90 no meio. A transferência com a torre. Transmissão sobremodulada, confirme, controle. Palmeiras, Juliette, Juliette, Golf, controle Salvador. Mantenha sob condições visuais, reporte ideal de descida. Acione identificação. A linha decola no 0 do 967. Autorizado, desça para 1.500 pés, QNH 1016, reporte no portão, o, através do portão Candeias, Juliette, Juliette, Golf. Yaxolo Golf, 403, autorizado, então, decolar. Confirme, decola direto do GRE. TAM 3154, desça para nível 060, QNH 1016. 060, 3154. O Xané não quase estabilizou. O Xané 6314, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 1118, decimal 95. 295, a torre Xané 714, boa tarde, bom trabalho. Marinha 7069, chame a torre em 1118, decimal 95, Marinha 7069. A 303, parecionamento e táxi, torre 1118. Reporte passando em Itapuã. Marina Fox 2561, you clear to Santos Dumont, flight level 360, via Upper Zulu 10, is mapped direct route to direct Barbacena, and then as your 5-plane route. Departure from runway 10, dial departure, then fly leader position, then motiva position. Squawk 5442. Salvador approach frequency 120.8. Autorização, Xanel, no próximo. Zero, vai up, Zulu 10, Smart Group to Babacena, Smile. We depart to runway 10, lift position, master position. Salvador depart to control 120.8. Then, put it back in the squawk code. Squawk code 5442. Thank you. 1-1-8-9-5, Tower Virginia Voice of Passage 1. 1-6-7. Estou vendo no 7. Aguarde para pushback saneamento. Paulo, boa tarde, chinelo 6387, sente da Bravo e Delta, pronto, confere. 327, Bravo, confere, aguarde 1-4. Top of the ground, Ocean Air 6321. Channel 6321, information calls Bravo, stand by for copy. You're number 2. Roger, we have it, Bravo, information, stand by. Top of the ground, we have voice of 561. Você está visual com a aeronave da Ocean Air, um airbus à sua esquerda? Afirmativo. Quem vai seguir a aeronave na final do 1-0, reporte na final. Afirmativo. Trip 5241 da Trip para pushback acionamento no Pátio 3. Autorizado, chama táxi, Trip 5241. Autorizado, chama táxi, 5241. Reporte pronto para a entrada no 7. 3172 estabilizou, X-ray. Tran 3172, gente, complete a aproximação, chama a torre em 1-18-95. 95, 1-2, tá 3172. Salvador, tá 3172. Uma boa, tá 5 milhas do Índia Serra. Oceané 6315, chame Centro Recife em 125.1, alterna em 133.95. 251-3315, obrigado, bom trabalho. 133.95, alterna. 3395, alterna. Quem vai para o pátio militar, confirme. É o pátio número 6, de autoridade. Aqui de autoridade, então vai livrar logo à esquerda ali, primeira interseção. Deixa eu observar a sinalização. Afirmativo, passou autorização, transição nacional agora para aqui. 3-1-4, solo 2-5, direito 1-2-1-9, solo. Direito 2-1-9, chanelo 4, boa. 1-1-16-1-6-2-0, tarefa é certinho. Perdão, 1-3-3-1-9-5. Paulo Salvador, boa tarde, chanelo 3-1-4, livrou na. Livrou a pista. Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o Xené no passe. Jose. Oi? Jose. Oba. Marcelo, abraço. Abraço, vovô. Eu vou faltar autorizado a LEM, T. Tem condições de alinhada da interseção para adiantar a decolagem? Então está autorizado, aguardando só o helicóptero liberar a pista para iniciar a decolagem. Fernando Salvador. 6069, livre à esquerda, tempo de sinalização no pátio, autoridades, estacionar frequência livre, considerado solo aos 27. Pátio, Índia, no ponto de espera, torre 18895, muito obrigado, 524. Tá, pronto, tá. Decola aos 27, chama o controle 120, decimal 8, saindo do litoral, corredor Axé. 1208, grato pelo Axé. Vou para a livre decolagem, 1-5-0 graus, 6-2 anões. 6-2-0. Gente, gol no 6-2-0. Tan 3-1-5-4, reduz a velocidade para 2-0-0-9. 2-0-0-9. Contra o Salvador, muito boa tarde para 2-0-3. 2-0-Salvador. Confirma, seu controle. O Patrulha 06 é o Papatango e antes do Golfo, decolou de Salvador, está com a proa do Frotapã para o corredor Axé, a gente vai. Gente, o Patrulha 03 mantém sob condições visuais aqui a 500 pés. Reporte no Fora do Bar. Bandeira 4003. Controle Salvador, é o gol 1967. 3172, chegue para ele de pouso, 130 graus, 8 nós. Baixou e travou, autorizado o pouso, tá 3172. 3174, boa. 1207. Observe taxiamento depois da Avianca, ingressando Juliette para o portão 03. Após a passagem do mesmo, autorizado prosseguir com táxi via Pátio 1 no Índia. Quando no ponto espera, chama a Torre 1 no último 900, pode meter no 090. Golfo Papá, contato radar na decolagem, subo para nível 100, saída coral. 100 na saída coral. Solicita, se possível, mais uma milha direita, devido à formação, cumprindo o perfil da saída em condições de vai. Gente, eu acho que é o Golfo Papá. Gol 1967, autorizado, Motiva da presença. Proa de Motiva, gol 1967, obrigado. NM327, pronto para cópia? Aceito para vocês. Autorizado Ilhéus, Plano Yankee, inicialmente nível 240, via Golf 677, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Coral. Em Coral, propõe modificação, segue visual, nível 1145. Transpondo 5463, controle Salvador 20.8. Autorizado Yankee para Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decola na Dael, Coral. 1-0, primeira curva direita. Coral, descida autorizada 145, visual 5463, ao transponder, controle 208, oeste 6387. Seguimento oeste, controle flashback, está na meta. 0-1. Confirma. O 620 no localizador. Gol no 620, gente, complete a aproximação, chame a torre em 1-18.95. 295, ataque, bom trabalho. Tá 3217, reduz a velocidade, reduce your speed to 1809. Final 1809, 1809, that's 3217. Tantra 217, the traffic that precedes you is 12 o'clock, 5 miles. 29 direito, 29 solo. 5241 livre decolar, 120 grau, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem no 052413. 0.8. 0.16. Tem condições de interceptar o curso localizador nesta proa? Negativo para 3.000.